ruído externo. Nas madrugadas de quinta-feira, às 2 da manhã, na RUM. Com Elizabeth, apresentação. ouvidoexterno.blogspot.com. Calma a noite, a noite é de nós dois. Ninguém amou assim, nem há de amar depois. Quando amanhã nos separar, em nossa lembrança há de ficar beijo de verão à luz do luar, a brisa a murmurar nossa canção. Tudo tem o seu momento quando a noite vem. A noite é só nossa. No mundo não há mais ninguém. After all, you're home. my all, but after all, you're ouvidoexterno.blogspot.com. must be a devil between us. Whores in my head, whores at the door, whores in my bed. But hey, where have you been? If you go, I will surely die. We're chained, chained, chained. We're chained, chained. We're chained, chained. We're chained, chained. We're chained, chained. We're chained, chained. We're chained, chained. We're chained, chained. Thank you. ouvido externo. If I could hold you once again and tied around your waist, I could pretend to hear your heartbeat as it fades away. Sou eu a ouvidoexterno.blogspot.com. saudade feita de ti, um fogo posto, um fogo meu. Todos os nomes que ouço e cada som chamam por ti. Eu sou quem ama tudo em volta, se tudo em volta. Just thought it's adios. taste undone. You're still my emotion filling your part. You can still my only side. Moving to the next step. Oh, in this dangerous time I give my side. And still they come until you come. Until you come, you still. But time will come, they will still come back home. It was you come last song in this fragile head. Ouvido externo. Thank you. senhor. Juro que a lua se fez vermelha de fogo. A minha pobre mãe gritou: senhor, a cigana tinha razão. Eu vi-a cair morta logo ali. As grandes aves da planície lá me encontraram esperando. As grandes aves da planície lá me encontraram esperando. E quando me encontraram, sentaram-me no dorso de uma delas que me levou para lá do infinito. E quando me trouxe de volta, deu-me um anel de feitiçaria de Vênus e disse: voa, voa, porque sou uma criança. E tu bem sabes que eu sou uma criança. As minhas flechas são feitas de desejos vindos de tão longe como as minas sulfúricas de Júpiter. Sim, eu faço amor contigo. E tu bem sabes, não sentiste dor. Sim, eu faço amor contigo enquanto dormes. E tu bem sabes, não sentiste dor. Porque estou a 1 milhão de milhas de distância. E ao mesmo tempo, estou ali dentro da moldura com o teu retrato. Porque sou uma criança. E tu bem sabes que eu sou uma criança. Eu tenho um pássaro mosca que zumbe tanto que pensavas enlouquecer. Sim, eu flutuo em jardins líquidos. E lá nas novas areias vermelhas do Alentejo, provo o mel de uma flor chamada melancolia. E as gentes afundam-se enquanto damos as mãos. Porque sou uma criança. E tu bem sabes que eu sou uma criança.